Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a este programa, o Lux Esotérica, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, a loja esotérica virtual, trazendo para vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, os temas da espiritualidade, os melhores textos do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão me acompanhando ao vivo, e também a todos vocês, caros ouvintes que nos ouvem em outros horários, a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada, através da seção de áudio da loja esotérica virtual. Recebam também a minha saudação e também aqueles que vão nos acompanhar pelos discos que serão distribuídos também com esse programa. Nessa nossa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trabalhando com vocês as frases, as meditações dos mestres da Grande Fraternidade Branca, extraídas das suas cartas para seus discípulos no Ocidente. Por meio dessa coleção de frases que foi feita alguns anos atrás, publicada no Brasil pela editora Teosófica. São 365 frases distribuídas por 12 grandes qualidades, grandes atributos. E nós estamos justamente terminando com vocês as frases relativas à qualidade da simpatia. E já vamos, no programa de hoje, entrar na qualidade da coragem, caros ouvintes. Então vamos começar aqui com uma frase do mestre Serapis, do braço egípcio da Grande Fraternidade Branca, uma frase que se refere a Helena Blavatsky. Segundo o mestre Serapis, dentro do aspecto da simpatia, ele nos diz o seguinte: como Eloriana, ela tem que ganhar seu direito. Os resultados finais da temida prova dependem dela e do cômputo de simpatia que por ela alimentem seus dois irmãos. Da força e poder de vontade deles, a ela enviados por ambos, onde quer que ela esteja. Sabei, irmão, que um tal poder de vontade, fortificado por um sincero afeto, a rodeará de um impenetrável, um forte escudo protetor, formado pelos bons e puros desejos de duas almas imortais, e será poderoso na proporção da intensidade de seus desejos de vê-la triunfante. Esta frase, caros ouvintes, que nós acabamos de ler, do mestre Serapis, ele nos fala, obviamente que não de uma forma nominal, mas se sabe que se refere a Eloriana, que o mestre Serapis se refere aqui, pois a sessão Eloriana é justamente uma das sessões da fraternidade egípcia, da Grande Fraternidade Branca. E Blavatsky residiu no Egito durante muitos anos e foi realmente iniciada nos mistérios egípcios. Só muitos anos depois que ela se dirigiu para o Oriente e foi então iniciada pelos mestres Moria e mestre Kutumi. E é justamente com relação a esses dois mestres que menciona aqui o mestre Serapis, pois Blavatsky acabou se transformando numa grande mensageira da Fraternidade Branca no Ocidente. E obviamente que ela ficou sujeita a uma série de percalços, a uma série de provações, porque ela sempre enfrentou barreiras de preconceito, barreiras de, obviamente, fanatismo religioso e perseguições de todos os tipos que ela tinha que enfrentar para levar adiante essa tarefa que lhe foi confiada pelos mestres Moria e pelo mestre Kutumi, trazer a sabedoria divina uma vez mais para o Ocidente, renovando no Ocidente esse conhecimento. E esta esta grande iniciativa dos mestres Moria e Kutumi, obedece, caros ouvintes, a um grande princípio que foi estabelecido na Grande Fraternidade Branca desde a época dos grandes instrutores budistas da região do Tibete, que divisaram, caros ouvintes, a necessidade de que periodicamente, ao menos uma vez a cada século, se fizesse um esforço para trazer a luz do Ocidente para o Oriente. E isso sempre tem sido cumprido, principalmente nos últimos 25 anos de cada século. E Blavatsky surgiu exatamente no final do século XIX, trazendo, ouvintes, esta força da Grande Fraternidade Branca na sua seção oriental para o Ocidente. E ao mesmo tempo, Blavatsky passava as suas provações iniciáticas, pessoais. E é exatamente o que isso tudo tem a ver com a simpatia, ouvintes. O mestre justamente explicou que as fortes vibrações enviadas pelo mestre Kutumi, pelo mestre Moria, em direção a Blavatsky, a qual eles nutriam, obviamente, um afeto especial, essas vibrações, obviamente, tornariam como que um escudo a envolvendo. E isso, caros ouvintes, obviamente que numa proporção menor, acontece com todas as pessoas que têm a seu favor os bons pensamentos, as boas vibrações de pessoas que oram por nós ou pessoas que realmente nos querem bem. E também, o outro lado também, lamentavelmente, é verdadeiro, ouvintes. Se há pessoas que nos querem mal, se há pessoas que lançam energias negativas em nossa direção, nós também ficamos mais propensos a percalços, a problemas, acidentes e até o desabamento do nosso próprio karma, pois muitas vezes há pessoas que se colocam na posição de esgotar o nosso karma negativo. Então, obviamente que ninguém quer isso. Então, ouvintes, se nós pudermos nutrir no nosso círculo social de amizades, nas nossas relações no trabalho, na nossa escola, onde quer que seja, caros ouvintes, é mais interessante que nós tenhamos pessoas, caros ouvintes, nos ajudando, porque para atrapalhar já basta realmente aquilo que já é natural, caros ouvintes, a própria inércia da matéria. Não precisamos de pessoas que fiquem à nossa volta fazendo, obviamente, a emissão de energias negativas. E obviamente que ser protegido pelas vibrações do mestre foi, dentre as grandes realizações que Blavatsky realizou, obviamente que ser protegida, caros ouvintes, por um mestre sempre foi um privilégio para ela, apesar de todos os problemas que ela enfrentou. E se nós quisermos ajudar uma pessoa, sempre que nós pudermos imaginar uma pessoa envolvida em luz, envolvida em cores elevadas, ouvintes, nós sempre estaremos contribuindo de uma forma ou de outra para o fortalecimento e a proteção de qualquer indivíduo. Mas vamos a mais uma frase, ouvintes, aqui de um dos mestres indianos que ainda não foram revelados publicamente para o mundo, mas que se comunicavam já com seus discípulos, como fizeram o mestre Moria e o mestre Kutumi. A sua frase é a seguinte: tenha confiança em vós próprios, como nós a temos em cada um de vós, pois não existe um único membro desta organização isento de elo conosco, ou de cujo auxílio não necessitemos. não escolhemos a cada um de vós, porque de vós precisamos? Tendes necessidade uns dos outros, e nós de todos vós. Essa frase, caros ouvintes, que se dirigia aos membros da Sociedade Teosófica, nós podemos extrapolá-la para qualquer organização que foi fundada realmente pela energia dos mestres de sabedoria. Os mestres precisam, caros ouvintes, de auxiliares, de ajudantes na sua tarefa de elevar o estágio evolutivo da humanidade. Então, nós temos que saber que aqueles que pertencem a religiões, a ordens esotéricas, a qualquer trabalho que tenha realmente se iniciado com os mestres, saibam todos, caros ouvintes, que nós, no nível do nosso eu imortal, nós estamos permanentemente ligados a eles. Não devemos, obviamente, imaginar que nós vamos ter algum favor especial devido a isso, mas temos que ter certeza, ouvintes, de que os mestres, com certeza, poderão a qualquer momento se utilizar, ouvintes, do nosso trabalho no mundo para distribuir as suas bênçãos. E mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: devereis saber, como simples membro e muito mais como um dos diretores, que podeis ensinar, adquirir força e conhecimento espiritual, a fim de que o trabalho recaia em vossos ombros, e as tristes vítimas da ignorância aprendam de vós a causa e o remédio de suas dores. Esse que pode parecer, caros ouvintes, um conselho muito pessoal, nós podemos também extrapolar para todos aqueles que trabalham pela espiritualidade. Pois, ouvintes, aqueles que trabalham por qualquer causa espiritual, eles têm um karma específico. É o karma, caros ouvintes, de se esgotar a ignorância do ser humano nos temas da espiritualidade. E, obviamente, que o que advém desse serviço que é prestado para o mundo é o karma, caros ouvintes. O que retorna em termos kármicos é sempre uma oportunidade maior de servir ainda mais. Então nós devemos estar atentos a todas as oportunidades de servir o nosso próximo. E mesmo quando nós estivermos pensando de uma forma egoísta em como nós podemos nos preparar, como nós podemos ser melhores, como nós podemos ganhar mais dinheiro, ter melhores condições, nós devemos também imaginar, ouvintes, isto não só para nós. Pois tudo que nós tivermos de bom pode e deve ser colocado a serviço, caros ouvintes, dos nossos familiares, da nossa comunidade e principalmente da nossa comunidade espiritual. Que não é nada mais, nada menos, caros ouvintes, do que todas as almas, todas as bilhões de almas humanas que estão aqui nesse planeta evoluindo junto conosco. E qualquer coisa de bom que nós fizermos por nós mesmos, qualquer melhoramento que nós fizermos na nossa cultura, no nosso corpo, na nossa emoção, através da melhora da nossa sensibilidade, nós estaremos, ouvintes, melhorando a humanidade como um todo. Pois se existe uma coisa que é fundamental no esoterismo, no ocultismo, é a grande percepção, ouvintes, da unidade de toda a vida. E mesmo quando um indivíduo recebe uma iniciação espiritual, ouvintes, ou seja, ele começa a trabalhar num nível de consciência mais elevado, não é só a ele que pertence esse melhoramento, mas é a toda a humanidade. E a cada mestre, ouvintes, que surge nesse planeta, fica mais fácil, ouvintes, a evolução espiritual do mundo. E é isso, caros ouvintes, que os mestres de sabedoria, que nem de mestres eles gostam de ser chamados, ouvintes, eles gostam de ser chamados de irmãos mais velhos, são irmãos mais antigos da nossa humanidade, que já viveram muito, já cruzaram caminhos tortuosos e caminhos íngremes da evolução espiritual. Eles desejam, ouvintes, que muitos mais atinjam a iniciação, que muitos mais atinjam a iluminação. E isso, ouvintes, vai elevar ainda mais a nossa humanidade. Mas temos aqui mais duas frases para terminarmos o trabalho com relação à simpatia. E essas duas frases, que são do Mestre Kutumi, a primeira delas nos diz o seguinte: acautelai-vos, pois, contra o espírito falho de caridade, pois que ele se levantará como um lobo faminto em vosso caminho e devorará as melhores qualidades que de vossa natureza tem brotado para a vida. Vou até ler de novo, porque não ficou bem vocalizada essa frase, que diz o seguinte: acautelai-vos, pois, contra o espírito falho de caridade, pois que ele se levantará como um lobo faminto em vosso caminho e devorará as melhores qualidades que de vossa natureza tem brotado para a vida. Esta frase, ouvintes, ressalta outra coisa muito prática que nós temos aventado aqui nos nossos estudos, que se alguns de vocês já me ouviram em outras oportunidades, eu tenho dito que muitas vezes os discípulos são tentados não por meio dos seus defeitos, que obviamente seria algo muito óbvio, né? Se a pessoa tem uma falha, uma lacuna do seu caráter, do seu desenvolvimento, da sua cultura, você fazer a pessoa cair, né? Se a pessoa tem ali, por exemplo, ainda a falha da irritabilidade, se você chega e começa a criticar essa pessoa, é muito claro que essa pessoa em poucos minutos ficará irritada, pode se alterar e cometer um desatino. Mas o que o mestre está dizendo aqui, ouvintes, é que as pessoas podem cair, podem cometer atos falhos também nas suas qualidades, ouvintes. Pois, né, o mestre fala aqui do espírito da caridade. A caridade, ouvintes, que é uma das três qualidades teologais que são estudadas nos estudos teológicos, né? As três qualidades teologais são a fé, a caridade, a que mencionou o mestre, e a esperança. A fé, a caridade, esperança e a esperança, ouvintes, são as três qualidades que um cristão deve desenvolver na sua vida. E por que na fé nós já falamos bastante, mas por que a caridade, ouvintes? Porque realmente não se pode ser espiritual sem já estar, ouvintes, deixando de lado a ideia egoísta de reter coisas para si mesmo. Nós já temos dito isso até, de certa forma, exaustivamente para vocês, que no caminho do retorno para a espiritualidade, uma pessoa não se desenvolve mais guardando coisas, guardando bens, guardando dinheiro, comprando propriedades, juntando riquezas, casas e dígitos na sua conta bancária, nem fazendo coleção de joias, nem de títulos universitários, nem de comendas de qualquer tipo, caros ouvintes. Porque esse caminho, ouvintes, foi o caminho da ida, o caminho para a matéria, o caminho onde nós nos desenvolvemos sendo egoístas. E isso aconteceu durante muitas e muitas encarnações. Existe, caros ouvintes, aquele momento em que o indivíduo começa a retornar para sua casa espiritual. Como em muitas parábolas bíblicas, como a parábola dos talentos, então os filhos retornam à casa do pai e eles dão conta dos seus talentos que eles receberam no início da história. Então, a caridade, ouvintes, é esta disposição de sempre estar a serviço do nosso próximo. Pois a caridade não é simplesmente dar esmolas, ouvintes, que é muito simples. Levar algumas moedinhas no bolso e deixá-las cair no chapéu ou na sacolinha de alguém que esteja na porta de uma igreja ou simplesmente chafurdando numa calçada qualquer das nossas cidades. Dar esmolas, ouvintes, não é a verdadeira caridade, mas sim a predisposição, ouvintes, de estar aberto para dar, para compartilhar, para celebrar, ouvintes, a grande unidade que existe entre os seres humanos. E obviamente que todo cristão é incitado a praticar a caridade e, obviamente, se desapegar, ouvintes, dos bens e colocá-los sempre à disposição do nosso próximo. Isso, obviamente, ouvintes, não quer dizer que vocês saquem todo o dinheiro que vocês tenham no banco e saiam distribuindo ou jogando pela janela. Porque para ser caridoso também é preciso ser inteligente. O dinheiro, ouvintes, é um poder, assim como muitas outras formas que a energia divina assume. Nós podemos fazer muitas coisas boas com o poder do dinheiro, da mesma forma que muitas coisas ruins e más podem ser feitas. Mas, ouvintes, não ter o espírito da caridade, ele é realmente algo que pode derrubar um espiritualista. Porque também nós já dissemos, e é um fato, o egoísmo do indivíduo também pode tomar conta daquele seu desejo de se espiritualizar. Então, se o seu egoísmo estava dirigido antes para a matéria, para os bens, ele pode fazer um trânsito, ouvintes, para aquela motivação espiritual. Então aí, lamentavelmente, nós vemos aquelas pessoas que transformam as religiões num banco de comércio, um suposto banco de comércio com a divindade, pedindo coisas, pedindo bênçãos, trocando por meio, às vezes, até daquilo que é chamado de dízimo, trocando o dízimo, que seria um tipo de caridade, por supostas bênçãos, ouvintes, que viriam lá de cima. E isso, ouvintes, é realmente um raciocínio muito tortuoso. E as pessoas, obviamente, que fazem esse raciocínio, a maior parte delas tem interesses egoístas com relação a esse dinheiro que é levado dessa maneira. Então, a verdadeira caridade, ouvintes, é estar disposto a compartilhar. Não bens, não dinheiro, caros ouvintes, mas compartilhar o nosso amor, o nosso tempo, que é o bem mais caro e mais valioso que existe nos dias de hoje, ouvintes, é o nosso tempo. Porque se nós tivermos a paciência de ouvir um amigo, ouvir o seu desabafo, ceder o nosso ombro para que uma pessoa chore, ou então consolar e enxugar as lágrimas de alguém que está triste, isso, ouvintes, pode nos custar muitos minutos, mas terá sido um ato mais caridoso do que se nós oferecêssemos qualquer coisa material para essa pessoa. Vamos ter cuidado, caros ouvintes, e praticar bem, realmente, a nossa caridade. Mas vamos aqui à última frase sobre a simpatia, ouvintes, que nos diz o seguinte, e é do mestre Kutumi: o homem, no fim de tudo, é vítima dos que o rodeiam, enquanto mergulhado na atmosfera da sociedade humana. Nós podemos nos sentir ansiosos por ampará-lo e ter nisso interesse, porém, ao mesmo tempo, acharmos-nos tão incapacitados para fazê-lo como alguém que vê um amigo a debater-se num oceano tempestuoso, sem nenhum barco por perto para utilizar, e sentindo sua força pessoal paralisada, por mais forte que seja a mão que o detém. É assim, caros ouvintes, que muitas vezes os mestres se sentem em relação aos seus discípulos, pois os mestres não podem substituir ouvintes, por mais simpatia que eles tenham pelas pessoas, eles não podem substituir o livre-arbítrio e não podem substituir a livre iniciativa, que obviamente é aquela que vai levar a pessoa realmente a se transformar num mestre. Seria muito fácil o mestre dizer tudo o que o discípulo teria que fazer, mas é melhor, ouvintes, muitas vezes assistir alguém realmente cometer um erro, porque errando, cara, muitas vezes nós aprendemos mais do que acertando, ouvintes. Então terminamos aqui esse estudo sobre a característica da simpatia. E já no nosso segundo bloco nós já vamos começar a estudar a característica da coragem, que se refere ao mês de julho no calendário que está proposto por esse livro. Então, ouvintes, uma vez mais agradecemos sempre a audiência de vocês que nos acompanham ao vivo, e a todos que estão nos ouvindo pelas gravações também agradecemos, principalmente aos associados da Levir, que com suas semestralidades aqui nos apoiam para que este esquema aqui, material, esteja à disposição de vocês, ouvintes, sempre realmente transmitindo coisas que elevem a nossa alma e o nosso espírito. Vamos ao intervalo, ouvintes, e vamos voltar na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, estamos aqui de novo com vocês, agora ao vivo, no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, levando para vocês os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Sempre com o patrocínio dos associados, nossos amigos e amigas que frequentam o site da Levir em www.levir.com.br. Realmente não há palavras para agradecer o apoio, o grande prestígio dos nossos associados, que estão sempre realmente cobrindo aqui, ouvintes, energeticamente com as suas contribuições, com as suas energias, tudo que os nossos ouvintes e os associados da Levir nos mandam são sempre energias que nos ajudam a expandir cada vez mais esse trabalho, ouvintes, que só tem sido possível com a evolução da tecnologia, mas principalmente pelo fato de nós sabermos que o nosso programa preenche uma lacuna, ouvintes, dentro das transmissões, dentro dos materiais que estão à disposição das pessoas. Nós sempre trazemos para vocês temas abalizados e que têm realmente um pedigree, uma estirpe muito elevada, caros ouvintes, não fazendo do esoterismo algo que confunda a cabeça das pessoas. E também não é nosso intento trazer aqui estudos que se desenrolem em nível acadêmico, pois muitas vezes os acadêmicos falam apenas para os outros acadêmicos. A nossa mensagem se dirige aqui a todos indistintamente, ouvintes, por mais simples, por mais neófitos, por mais iniciantes na caminhada, mas todos merecem ouvir realmente as verdadeiras palavras dos mestres, aquilo, caros ouvintes, que faz uma vez mais nós relembrarmos quem nós realmente somos. Então vamos dar continuidade, ouvintes, aos nossos estudos, agora adentrando na grande virtude da coragem, caros ouvintes. E há uma pequena frase de um dos mestres ocultos ainda da Índia, que prefacia as frases numeradas aqui do mês de julho. E então a virtude da coragem é exortada inicialmente com essa pequena frase que diz o seguinte: sede bravos em prol da verdade e da fraternidade. Estaremos convosco através das idades. É este, caros ouvintes, o compromisso dos mestres para com as almas daqueles que estão se despertando e que estão, obviamente, dispostos a ajudar os mestres a elevar a humanidade em todos os seus aspectos, não só no aspecto espiritual, religioso, mas também ao aspecto social, econômico, cultural. Existem todos os caminhos, caros ouvintes, para servir a humanidade, são vistos com muito bons olhos pelos mestres, a mestres da Fraternidade Branca, trabalhando em setores que nós sequer imaginamos, ouvintes, que há seres espirituais trabalhando ali para elevar a humanidade. Então, aonde quer que você esteja, ouvinte, seja lá o que você fizer na sua vida, saiba que você pode fazer alguma coisa para elevar o seu próximo. E se você quiser, por isso, obviamente, a serviço da causa da elevação espiritual, dedicando as suas obras a algum mestre, faça, ouvintes, isso, pois vocês vão sentir, obviamente, que vocês estarão fazendo uma coisa que se eleva aos céus, que obviamente glorifica a Deus sobre todas as coisas e obviamente vai ligando a todos vocês paulatinamente com os mestres, ouvintes, até o dia que nós mereçamos a oportunidade de deles receber, ouvintes, o toque da iniciação, receber as palavras de passe para adentrarmos aos templos da sabedoria que aguardam aqueles que tenham realmente merecimento para adentrar nestes templos. Mas vamos avançar aqui, ouvintes. Uma frase do Mestre Kutumi sobre a coragem. O que eu quis expressar por, abre aspas, guarda avançada, fecha aspas, é que, ao contemplar a magnitude da tarefa a ser empreendida pelos vossos voluntários teosofistas, e especialmente os numerosos agentes alinhados e a serem alinhados em oposição, podemos bem comparar isso a um daqueles desesperados esforços contra uma esmagadora superioridade que o verdadeiro soldado sente glória em superar. Foi essa, ouvintes, a visão que os mestres tiveram quando começaram a pôr em marcha, para usar aqui os termos militares aqui, no qual a tinta do Mestre Kutumi está trazendo, ou seja, sem essa coragem, caros ouvintes, sem alinhar um pequeno, mas valoroso exército, não poderia se enfrentar essas enormes, caros ouvintes, legiões, facções, exércitos de pessoas que na verdade são inconscientes, pessoas lamentavelmente ainda ignorantes da verdadeira natureza espiritual do homem, e lamentavelmente entre os religiosos que deveriam já ter o aspecto da fraternidade, o aspecto da compreensão desenvolvido, é nesses segmentos religiosos que existem os fanáticos, existem aqueles que lamentavelmente decretam, inclusive, a guerra religiosa. Se é que poderia existir isso, ouvintes, pois é uma contradição de termos. Como que uma coisa pode ser religiosa, ou seja, visar ligar o homem a Deus, e ser usada como motivo de uma guerra? É óbvio, ouvintes, que isto é uma distorção. Então, aqueles primeiros trabalhadores teosóficos, começando com Madame Blavatsky, e todos aqueles que foram integrando a sociedade teosófica e até hoje a integram, lutaram lutaram, caros ouvintes, contra forças inerciais realmente descomunais. Mas como disse o mestre ouvintes, quando a dificuldade é grande, e é esta a lição que nós devemos tirar para a nossa vida, quando há um grande obstáculo, uma grande dificuldade a ser enfrentada, aí, ouvintes, é que é necessário realmente esta característica da coragem. Pois aí nós podemos começar a discutir o que é, ouvintes, a coragem. Coragem, ouvintes, é uma postura, é um sentimento, é uma emoção, mas acima de tudo é um posicionamento da nossa mente. Envolve inclusive até aspectos físicos. Por exemplo, na Bíblia se diz assim: cinge os vossos rins e segue para a batalha. Pois hoje, obviamente, a nossa ciência já sabe que os rins é que produzem aquela substância, ouvintes, que nos põe, obviamente, na disposição para enfrentarmos o combate. Aquilo que os jovens hoje chamam, que eles desejam nos esportes radicais, a adrenalina, ouvintes, ela surgia principalmente nos eventos ligados à vida militar, à guerra, aos combates, ouvintes, que eram lamentavelmente mais numerosos, mais homem a homem, seres humanos se enfrentando no campo de batalha, e era necessário, ouvintes, colocar a adrenalina para funcionar no nosso corpo, pois a adrenalina deixa o corpo alerta para enfrentar as situações, para fazer uma fuga, se for necessária, rápida, se nós ficarmos em desvantagem numa batalha. Então, quando dentro de nós, ouvintes, nós desejamos, nós queremos enfrentar um problema, problemas muitas vezes que nós julgamos realmente insolúveis, nós temos que desenvolver, caros ouvintes, dentro de nós, todas as características relativas à coragem. É colocar o corpo, caros ouvintes, em riste para realmente nos deslocarmos. É, caros ouvintes, desenvolver a emoção, o pensamento que nos colocam rumando adiante para enfrentar a questão. E principalmente, ouvintes, é realmente sentir que é sempre um sentimento que o mestre aqui exorta, o sentimento que quando uma coisa realmente é difícil, aí realmente é que vale a pena enfrentá-lo. Mas nós não devemos confundir isso, ouvintes, com batalhas externas, com brigas com pessoas, pois isso nós sempre devemos enfrentar. Se um dia nós tivermos que enfrentar alguma coisa no físico, isso, caros ouvintes, contribui muito pouco para a nossa espiritualidade. Mas nós temos que lembrar daquilo que disse o mestre dos mestres, que foi o Senhor Buda, que disse que maior glória, caros ouvintes, que a maior vitória é o homem vencer a si mesmo. O ser humano dobrar pela força da vontade os seus elementais, dominar os seus desejos, contornar, ouvintes, as suas dificuldades, ultrapassar, ouvintes, as nossas limitações. Pois todos nós temos, em um aspecto ou outro, muitas limitações. Então é necessário, ouvintes, ter coragem para enfrentar essas dificuldades. É necessário, ouvintes, pensar no vermelho, caros ouvintes, que surge na aura de uma pessoa que tem a capacidade corajosa de enfrentar um perigo, que é um dos vermelhos realmente mais bonitos, se não o único vermelho realmente que pode aparecer na aura de uma pessoa, que significa que ela é realmente corajosa, que ela tem uma alta iniciativa, uma verdadeira coragem, uma vontade extrema de enfrentar, ouvintes, as situações. Pois os outros vermelhos normalmente são ligados à sensualidade, são ligados aos apegos materiais e corporais. Mas o vermelho, caros ouvintes, dá coragem. Os próprios mestres de sabedoria usam em suas vestes, e muitas ordens religiosas também usam, porque ela indica realmente uma qualidade superior do nosso ser. E seguimos aqui com mais uma pequena frase do mestre Kutumi sobre a coragem, que nos diz: nós nunca nos queixamos do inevitável, porém tentamos fazer do pior o melhor possível. Ou, traduzindo, caros ouvintes, para a sabedoria popular: se você ganha limões, caros ouvintes do mundo, faça então uma limonada na sua vida. E não fique reclamando que o limão é azedo, caros ouvintes, que aquilo vai fazer a gente até desenvolver uma careta na nossa face. Pois tudo, caros ouvintes, que vem para nós é fruto do nosso karma. Então, qualquer situação, ouvintes, que advier na nossa vida, nós temos que ter confiança, ouvintes, de que tudo que surge diante de nós é fruto principalmente do nosso karma pessoal, e se for do nosso karma coletivo, o que inclui a nossa família, que inclui a comunidade da nossa cidade, que inclui o nosso país, que inclui de uma forma global a nossa religião, a nossa civilização humana, ouvintes, tudo isso, tudo que nós colhemos é fruto daquilo que nós plantamos lá atrás. Então nós temos que receber de bom grado, ouvintes, tudo aquilo que o universo nos manda, porque realmente não existe injustiça dentro da atuação do universo. Nós, seres humanos, que nos orgulhamos de ter o livre-arbítrio, e muitas vezes nós usamos o livre-arbítrio ainda contra nós mesmos, nós temos a oportunidade de fazer muitas coisas negativas e ruins, não só contra o nosso semelhante, mas lamentavelmente contra nós mesmos. Então vamos pensar muito detidamente, ouvintes, sobre aquilo que nós fazemos, pois esse livre-arbítrio será realmente o que vai fazer com que o ser humano seja um tipo de ser cósmico muito especial lá na frente, na nossa evolução, coisas que nós nem imaginamos ainda, que cada uma das nossas almas vai ter um posto na economia do universo, ouvintes, em que vai fazer muita diferença nós termos aprendido as coisas por meio do nosso livre-arbítrio. Mas seguimos aqui, ouvintes, mais uma frase do mestre Kutumi sobre a coragem: a coroa da vitória é somente para aquele que se mostra digno de usá-la. Para aquele que ataca Mara, que na mitologia budista é descrito como um demônio da tentação, um sedutor. Então, a coroa da vitória é somente para aquele que se mostra digno de usá-la. Para aquele que ataca Mara sem ajuda e vence o demônio da luxúria e das paixões terrenas. E não somos nós, e sim ele próprio quem coloca esta coroa em sua fronte. É essa, caros ouvintes, a verdadeira coragem que deve impulsionar uma pessoa. Pois o sucesso, ouvintes, em enfrentar os seus próprios demônios, os seus próprios problemas, que se traduzem, ouvintes, nas nossas auras como, infelizmente, elementais que nós incorporamos no nosso esquema corporal, principalmente na nossa aura, vencer, ouvintes, como o próprio Buda venceu, como o Mestre Jesus venceu, quando a Bíblia nos informa que Jesus foi tentado pelo diabo. Então, ouvintes, na verdade, quem ele enfrentou foi o seu lado sombra, aqueles impulsos ainda primitivos, egoístas, que estão dentro do nosso ser e que se alimentam, inclusive, também das energias boas que nós recebemos. Então, nós temos que fazer como o Mestre Jesus fazia sempre. Antes de aparecer em público, curando, pregando, o Mestre se retirava por vários dias para orar e para meditar. Porque naquelas orações, naquelas meditações, ele ganhava força, ganhava impulso, ganhava motivação, caros ouvintes. Aquilo que modernamente se chama de autoestima, sem a qual, obviamente, ele não pode enfrentar o mundo. E como nós dissemos já nesse programa, ouvintes, a maior vitória é vencer a si mesmo. E não é o mestre, caros ouvintes, o iniciador que vai dar para nós esta coroa de termos nos purificado. Mas sim, somos nós mesmos que temos que fazer esse esforço, vencendo, ouvintes, realmente os verdadeiros demônios, pois esses estão conosco, são criados e também podem ser desfeitos pela nossa mente. Não existem demônios aí circulando aí por fora, caros ouvintes, mas sim são criados pelos próprios seres humanos, e os seres humanos inoculam uns aos outros, transmitindo coisas que não deveriam transmitir. E cabe a nós identificar e ter coragem, ouvintes, para enfrentá-los. Mas vamos, mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, que nos diz: não foi frase vazia do Tathagata, mas o nome que se refere ao Buda, ao dizer: aquele que domina o eu é maior do que aquele que vence milhares de indivíduos na batalha. Não há luta mais difícil. Se assim não fosse, o adepto, o mestre, a condição de mestre seria conquistada facilmente e seria de pouca valia. Então, ouvintes, antes de mais nada, o mestre é aquele que conquistou a si mesmo. Então, se nós queremos realmente seguir as palavras de sabedoria dos mestres, sejamos, caros ouvintes, donos de nós mesmos. Façamos exclusivamente aquilo que nós determinamos. Não sejamos vítimas, ouvintes, dos acontecimentos, nem vítimas do meio ambiente, da sociedade que nós vivemos. Vamos traçar, ouvintes, dentro da nossa vida, o mapa que nós vamos usar para alcançar a nossa vitória, que é subir, ouvintes, o quanto antes a montanha do conhecimento e da sabedoria. E nós vamos chegar lá pelos nossos próprios mestres, se nós pudermos, obviamente, receber auxílios e termos amigos que nos apoiem nessa caminhada, tanto melhor. Mas, obviamente, finalmente, a coroa, ouvinte, será alcançada pelos nossos próprios esforços. E, repetindo, o homem que vence a si mesmo é o maior vencedor de todos. E o Mestre Kutumi reserva aqui mais algumas frases para nós. Ao trilhardes vosso espinhoso caminho, eu vos digo ainda: coragem e esperança. E obviamente que o mestre está citando aqui as virtudes teologais, caros ouvintes, que são a fé, a esperança, caros ouvintes, e o aspecto espiritual que está em todo ser humano, que nós devemos desenvolver. A fé, a caridade, ouvintes, a esperança, elas são três virtudes que nós devemos ter desenvolvidas para ter, ouvintes, uma espiritualidade ativa. E vamos finalizar o nosso estudo de hoje, considerando aqui a sexta frase relativa à coragem. Uma vez mais, o mestre Kutumi nos dá mais uma pérola de sabedoria que nos diz o seguinte: como o verdadeiro homem, aqui entre aspas, de Carlyle, que não se deixa seduzir pelo descanso, a dificuldade, a abnegação, o martírio e a morte são incentivos para a ação. Durante as horas de prova, no coração do verdadeiro Shela, ou seja, do discípulo. Então, ouvintes, não existe nesse caminho o descanso. Não existe, ouvintes, realmente o paraíso que muitas religiões no passado venderam, que lá em cima, no céu, no paraíso, tudo são nuvens brancas e anjinhos passando de um lado para o outro, tocando harpas, pois, ouvintes, realmente existem planos espirituais que poderiam até ser descritos assim, mas que nós só vamos atingi-los porque a nossa consciência vai se expandir na direta proporção dos esforços que nós fizermos para cortar da nossa natureza, ouvintes, os apegos que realmente nos prendem a essa terra. Quando nós estamos aqui na terceira dimensão, ouvintes, é como se nós fôssemos verdadeiramente acorrentados à terra. Nós estamos aqui na terra piores do que aquelas múmias egípcias que foram todas entaladas, colocadas em sarcófagos e deixadas debaixo de milhares de toneladas de pedras lá no Egito, porque aquelas múmias, ouvintes, são apenas a homenagem a um espírito que deixou aquele corpo e foi para um mundo espiritual. A morte para os egípcios, ouvintes, não era o fim, mas sim era o começo, o nascimento do ser espiritual. Talvez nós devêssemos pensar assim também, ouvintes. Então, quando à nossa volta nós sentirmos a dificuldade, quando nós sentirmos as limitações, ouvintes, o martírio e até mesmo a morte, caros ouvintes, que acontece ao nosso redor, quando falece pessoas que nós muito queremos, parentes, amigos, pessoas da nossa comunidade, ídolos da nossa sociedade, grandes homens e mulheres que deixam o plano físico, essas pessoas, ouvintes, não terminaram, essas pessoas não acabaram, mas sim elas nasceram naquele dia que elas morreram no plano espiritual. É assim que nós devemos compreender a morte, que é o outro lado da vida. Então, ouvintes, nós temos que ter coragem. Então, nós incentivamos, ouvintes, vamos enfrentar as dificuldades, ouvintes, com muito impulso, com muita abnegação. E sabendo, ouvintes, que nós, porque eu acabei de dizer, nós somos piores que as múmias, porque a múmia, ouvintes, já liberou o seu espírito, a sua alma. Agora nós aqui ainda prendemos na matéria uma alma e um espírito. Então, as verdadeiras múmias, ouvintes, egípcias ou múmias de qualquer cultura, somos nós. Nós somos sarcófagos ambulantes e só, caros ouvintes, quando nós paramos para meditar, para orar, é que nós lembramos do que nós realmente somos. Que nós somos essa alma e esse espírito que está dentro de nós, que um dia vai se libertar da carne, ouvintes, e nós vamos deixar aqui na matéria, a matéria mas vamos deixar o pó que vai voltar ao pó. E nós que somos espíritos, vamos voltar à casa, à mansão, que é o nosso verdadeiro lar, ouvintes. O nosso lar, entre aspas, é o mundo espiritual. E o nosso programa, ouvintes, pela premência do tempo, vai terminando aqui. Mas eu convido a todos vocês, uma vez mais, vamos fazer valer, ouvintes, o que nós acabamos de dizer para vocês. Vamos meditar uma vez mais e relembrar, ouvintes, do porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui por sermos seres espirituais. Agradeço a presença de todos e convido aqueles que quiserem me acompanhar. Vamos fechar os nossos olhos, sentir o batimento cardíaco, o pulsar da vida no centro do nosso coração. Com o poder da nossa mente, nós sentimos, nós visualizamos a joia inefável da nossa chispa divina repousando sobre o lótus do nosso coração. Que essa chispa comece a irradiar uma luz que vai se expandindo pelo nosso coração, tomando todo o nosso corpo. Visualizamos todo o nosso ser tomado pela luz que vem do nosso coração e projetamos essa luz diante de nós, iluminando o caminho que nós pretendemos seguir na nossa evolução espiritual, ouvintes. Vamos procurar, nesse instante, compreender, internalizar, realizar, ouvintes, o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e sutil que o éter. É o ser, ouvintes, que habita, que mora nos nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que esta bênção que vem do coração de Deus, que passa pelo coração, pela consciência do grande instrutor do mundo e por esse humilde ouvinte servidor da espiritualidade que está aqui com vocês, que essa luz, ouvintes, desperte ainda mais os vossos corações, ilumine ainda mais as vossas mentes. Que um dia nós possamos estar unidos, não só nesta egrégora espiritual, nem também apenas fisicamente, mas unidos verdadeiramente em espírito, na casa do Senhor, naquela mansão que abarca todos os seres desse universo. Nosso programa termina aqui, ouvintes, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos vocês nos próximos programas. Fica agora a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, que traz durante todo o dia muito boa música para vocês. E durante a noite aqui, muita sabedoria para a sua alma. Nos despedimos finalmente, ouvintes, enviando aqui, juntando as mãos nos nossos ombros, um forte, um caloroso, um fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.